amigo, ouça o que eu lhe digo, preste atenção. O mundo está ficando louco, basta muito pouco pra eu ficar também. Ninguém se entende, ninguém mais pensa nas coisas tão boas que existem na gente. Eu só sei que não sei de nada. Eu só sei que não sei de nada. Eu só sei, é tudo que eu sei. Vivo sem mistério, eu só quero amar. Quero encontrar meu sorriso e perder meu juízo pra viver feliz. Falar sozinho não é louco.